Eco Uniforme Delta Eco Sierra, após a aerovia Uppers Zulu 44 e após prossegue conforme a rota do plano. Controle 199-35 e acena 5525 no transfone. Autorizando Guarulhos 360 e Uppers Zulu 44 na saída da Eulida Eudes com decolagem da 190, primeira curva direita, 1935, 5525, 3171, está no 07 para pushback e acionamento. Então, 3171, no cotejamento correto, pushback e acionamento autorizado, chama táxi. Autorizado, chamada para o táxi, então 3171, obrigado. Bom dia, 1715. Bruno 715, bom dia, táxi via Alfa e reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Alfa e Juliette vai reportar. Salvador, bom dia, objetivo 5722. Autorização Brasília, nível 320, ciente da Índia, tá no 08. Objeto 5722, informação Juliette. Autorizado Brasília, nível 320, via Uppers Zulu 17. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída Arbor e após Arbor voa posição Elefa. Controle 119-35 e aciona 5536 no transfondo. Autorizado Brasília 320 via Uppers Zulu 17, decola da pista 190 curva direita Arbor agora Elefa 035 controle 5536 transfondo 5722. Cotejamento correto, confirmo o gate. 08. Cliente no 08, chama pronto para o SPEC, acionamento, RJ 5722. A chama pronta no 08, 5722. 07, solo 0900, fique para a direita e chama 121 no 19. Para a direita, solo 219, bom, nome é 07. No 7 no 5, ingresso Juliette, posição 03. Lima X-Way decola 01, controle agora em 119-35, bom voo. 1935. Bruno 607, bom dia, táxi Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. E Alfa, reportando seu táxi Juliette, Bruno 607. Como uma Araty. Tente Oscar Lima X-Ray, atento às restrições da carta, sob vigilância. Oscar Lima X-Ray. No 71, atentando ao parqueamento do Boeing da Gomes 03, táxi autorizado via pátio principal, táxi foi Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera a torre em 198 decimal meia dúzia, um ajuste no 0 no 3, bom voo. Condomínio 07, após a passagem do Airbus Datan, ingresso Juliette, posição 05. Os Airbus Datan, Juliette 05, Condomínio 07. No 33, decimal 25. 25, no 3325. Torre Salvador, bom dia, 3171, espera pronto. 3171, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 110 graus, meia dúzia de nós. Vente, autorizado a ingressar e decolar da 10, tá, 3171. Tá 3171, decola 07, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 0935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3171, passa 1310. 3171, no contato radar, decolagem, saída da Elbe, dilata no perfil. Ciente no perfil, quando possível, direto da Elbe, tá 3171. Identificação dessa via chegada Mário para 2000 pés, pois a via chegada Bonfo para 2000 pés, ajuste no 0 ou no 3. Estacionamento no 08. Pro 110, Oscar Lima X-Ray. Tenente X-Ray. Objeto 5722. Push, bem questionamento no 08. Objeto 5722, autorizado push, report pronto para o TAP. Zero reporta pronto, 5722. Pois, Momo autorizaria a Projeto Aracati para o Oscar Lima X-Ray? Negativo, vou entregar o som no perfil de saída ao centro. Sente, qual seria alvo e após? Momo Kokibo. Confirme. Foi a carta nova ou X-Ray? A carta aqui tem Momo Alvo e tem várias transições aqui, Frost, Rebid. Essa carta está desatualizada, ok? É a última atualização, peguei na empresa sexta-feira, não tem mais nada novo que isso. Então, comandante, a carta está desatualizada. Entrou em vigor, nova saída, a partir do dia 8. Ah, positivo, senhor. Então, após Alvo seria ok. Pode tentar coordenar direto com o centro aqui. Voo no 605, torre no 86. 86605, bom dia. Salvador, bom dia, Gol no 605, vai passar de tempo. No 605, bom dia, final da 1-0, confirmando baixar o travado. Afirmativo. Gol no 605, tráfego já avistado, autorizado pouso na 1-0, o vento 120 graus com 05 nós. Ele pousa no 0, Gol no 605. Tá 3597. 597, está a 5 milhas à sua frente com 130 nós de ground. Gente, estamos com 143 de ground. E sente aguarde transferência. Muito grato. Lima X-Ray, chame o centro, frequência 1-2085, alterna 13325. Gente, 1-2085, confirma a segunda. A secundária é 1-3325. 1-3365. 1-3365, gente, obrigado. Salvador, bom dia, American 980, passing flight level 220 for 180. American 980, cleared out to 4,000 feet via Bomb Arrival, Canadian 1013. 1013, 4,000 feet via the Bomb Arrival, American 980. Sete, chame a torre, 1-8, decimal meia. 18-6, grato. Torre Salvador, muito bom dia, o TAM 3597, passando em terra, baixar de checado. 3597, bom dia, continua a aproximação, Boeing da Gol tá planata a pista 10 agora, aguarda informação de pista livre. Gente, aguardando pista livre da 3597. Uno 605 no solo 114, libera a direita na Fox, chama o solo 121, décimo 9. Direita na Fox, 219, 605. Olá, Salvador, muito bom dia. Gol no 605, livrando a Fox. Gol no 602, autorizado. Gol no 605, autorizado o táxi, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, no 605. Bom dia, o voo 904. Sábado, bom dia, objeto 5722, conta de espera. 5722, bom dia, autorizado a alinhar e manter, capiceiro 10. Ali, manter 900, 5722. 0, pista 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5541. 9. Gol 1804, cotejamento correto, reportando para o push. Chama lá. Paulo Salvador, muito bom dia. É o Azul 4069, Vicente da Juliette, Campinas, língua 360. 125.1 ou 133.25. Recife 251, 33.25. Voo 360, direto Bridge, Pelópolis 10, pista 10, curva direita. Saída da El, Leda Bridge, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5550. Campinas nível 360, via Apesulu 16, recolo dando 0, curva direita, da El, Leda Bridge, 5550, transponder, e o controle 1935. Azul 4069, cotejamento correto, reporte ponto para o feedback. Camarada 4069. 3597 na escuta do solo. 3597, você me escuta? Antes da Juliette, gol no 605. Gol no 605, autorizado ingressar na Juliette, Portão 8 do Pátio 1. Juliette, portão 8 do Pátio 1, no 605. Prossiga 3597. Portão 3597, autorizado táxi via Juliette, Pátio 1, portão 07. Juliette, Pátio 1, 17, tá 3597. Bom dia, WebJet 5722. WebJet 5722, contato radar, suba para nível de voo 320, saída Arbo. 320 na Arbo. Plano 3153, complete sinal LS, chame torre, frequência 1-8, decimal meio. Torre Salvador, frequência 1-8, decimal meio, 3153. Está em Salvador, 3153, está na final visual. 3153, pouso autorizado, cabeceira 10, vento, 30 graus, 79. Pouso Salvador, bom dia, voo 907, está na da formação 7, voo 400 para 360 para Guarulhos. Voo 607, vamos para cópia? Vamos cópia. Voo 607 autorizado Guarulhos, nível de voo 360 pela Upa Zulu 21, pista 10, curva direita, saída Avó, Elefa, controle 1119, decimal 35, torre 1119, decimal 60, transponder 5553. Saída para o voo 607, a POF e transmissão Elefa? A POF, transmissão Elefa, voo 1607. A POF, transmissão Elefa, 307. Então autorizado 360 Paraguai. Dia Ampers 21, decola da 190, à direita, sai da bota, transição elétrica. Controle de 3, 8, 6, 8, 6, transponde 3.607. Voo 607, é arbora Elefa e após Elefa Sagaz, ok? Para interceptar 21. Então agora a saída é Elefa após Sagaz. Não, não, arbor, a subida é a mesma. Arbor, Elefa, após Elefa, direto Sagaz. Já é o fixo de interseção entre a FIA Brasília e Recife. Ok, agora Elefa, depois Sagaz está interceptado pelo 2. Cleared ILS, final report established, cleared down to 2,000 feet, American 980. Salvador, bom dia, San 3153. Autorizado táxi via taxiway Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha vai reportar antes da Juliette, 3-1-5-3. Juliette, confirma o setor que vai voar para o voo local? Corredor forte, 20 milhas, decola pista no 7, curva à esquerda, afastando no forte, 20 milhas. Controle 11935, torre 186, acione 0151, Alfa Vídeo LED. Webset 5722, SAMI Recife, frequência 126.0 ou 128.8. 260.288, obrigado, 5722. American 980, established on the localizer. Mark on line 983, complete CLS final, contact tower, frequency 118.6. 118.6, complete ILS final, American 980. Pushback, reportando para o taxi. Já chamamos o taxi, nós vamos fazer menor. Próximo, Juliette, 3-1-5.